Essa é pros apaixonados. Tá romântico, assim. Você me fala o que eu preciso saber de verdade. E me acalma quando estamos longe e sinto saudade. Se eu vou falar desse amor, vai ter que sentar e ouvir um bom tempo. Percebi quanto te quero bem. Descobri depois que eu te encontrei. Pude acreditar que nasceu pra mim. É como o sol que vem pra brilhar, luz pra alimentar meu ser. Você tudo é fácil, tudo simplifica. Fica mais, explode o desejo, tudo em minha vida. Fica em paz. Com você tudo é fácil, simplifica. Fica mais, explode o desejo, tudo em minha vida. Fica em paz. Com você tudo é fácil. Você me fala o que eu preciso saber de verdade. E me acalma quando estamos longe e sinto saudades. Se eu for falar desse amor, vai ter que sentar e ouvir um bom tempo. Percebi quanto te quero ouvir. Descobri te encontrei, pude acreditar que nasceu pra mim. É como o sol que veio pra brilhar, luz pra limitar meu ser, meu ser. Você tudo é